Over there, ground, Charlie Golf on the only Michael. Do you have time for a question? Again? We have a question about our clearance. Okay, go ahead. The paper we've received from our flight planning agency after mission ended is directed 08 south-east-west. You gave us midis, operator number 857. The 857, what would be the last point on this airway proposal? Okay, Roger, I understand. I will check with the receive center because he said to me you had to have committed to get this airway, but maybe it's only because this waypoint is on this airway, okay? And then you fly direct to your coordinates. Stand by 1 minute for a check. Salvador, gol 1606. 06, chegada Mari. Desse mantenha 2000 pés, ajuste no 094, vigilância. E aí, para 2000 pés, 1014. Objeto 5837, desse mantenha 2000, autorizado DLS X-Ray, informe localizador. Objeto mantenha 2000, autorizado DLS X-Ray, encontrado localizador 537. Charlie, go for the mic with Romeo on the back. Yes, go ahead for Romeo Michael. Okay, so you are writing for your flight plan route as S-field, okay? You are just past the array in the MEDIT intersection, okay? But you don't have to intercept the array, the upper November. After MEDIT, you fly to your coordinates 08 south and 032 west, and then according to the plan. Thank you very much for the clarification, sir. Talk to you later. Okay, we're both ready to text, okay? Are you ready to text? 837, complete final ILS, chame a torre, 118.6. Completo, chama a 118.6, boa noite, 137. Salvador, muito boa noite, web 57, estabilidade, localizando 0. 75837, informe, avistando final, postando 0. Contra a pistola final 0, web 57. Controle Maceió, muito boa noite, o gol 1388. Solo Sideral 9971, autorizado, para táxi, duas pessoas a bordo, Galeão, 3 horas e 30. Retornaremos em definitivo, obrigado. Escreva e chame no ponto de escola para decolar as 2862, hein? Chama aí, 2862, Sideral. Salvador, boa noite, TAM 3226 com informação Alfa. 26, chegada Mari, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1-0 no 4, vigilância. Para 3.000 com 1.014. Coelho 37, Solos 29, livre táxi à direita, via Alfa e Kilo, parte 3, mantém minha escuta. Alfa, Kilo, parte 3, sua escuta, F-57. Torre, boa noite, Sideral, 9971, próximo ponto de espera. Sideral 9971, está autorizado o ingresso, alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 5 nós. Livre em linha e decolar, Sideral, 9971. Tá bom. Salvador. Boa noite, Gono 643, ciente da Alfa. 43, boa noite, chegada bom, FIDA se mantém a 4 mil pés, 1-0-9-4, ajuste. 1-0-9-4, descendo para 4 mil, 643. 606, autorizado, final do LSXG, informe localizador. Ativo, chamará estabilizado. Será 3226, temos algumas formações à frente, poderíamos lá na proa 045 para evitar formações? É livre desvio, 3226, 045 a proa. É livre desvio. Controle, boa noite, Sideral 9971. Sideral 9971, boa noite, submantenho 360, direto da EL, vigilância. Da EL, direto, Sideral 9971. Ouro 606, complete final ILS, torre 118-6. 18-6. Tá, 3226, continue descida para 2 mil pés, ajuste 1014, livre LS, informe localizador. É, para 2000, informarei localizador. Torres, Salvador, gol 1606, estabilizado e alerta, baixar trava. 606, ciente, livre pouso, pista no zero, ventou no 40 graus, 8 nós, pista molhada. Ei, livre pouso. Controle gol 9643. Salvo Salvador, boa noite 05. No gate 3, tem que dar informação. Bravo para o Observação de Trato do Natal. E 805 está autorizado. Natal nível 370 na Apesulo 10. Decola com curva esquerda da pista 10, saída Puca, transição Zipar. Aciona 5547 e o controle é 119.35. Autorizado Natal, nível 370, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca, transição de par. Aerovia Apesulo 10, o transponder 5547, controle 119.35, 1805. Fechando para acionamento. Vai chamar. Controle Salvador 1020 da Gol, cruza 200 para 150, boa noite. 020, boa noite, chegada Mari, desse mantenha 3 mil pés, 1-0, 1-4 para ajuste. 3 mil com Kirigator, 1-0, boa noite. Boa. 1-643, desse mantenha 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-4, para no localizador. Chamando no localizador, descendo 2 mil pés, mini 14, gol 1-643. Federal 9971 no passa 150, chame Recife em 1288, alterno 3325. 2883325, Federal 9971. Ouro 643, redução para 2009. Solo aos 39, nível à direita. Táxi Alfa, chame antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa Juliette, nossa escuta. 3226, passa a duna, complete final ILS, chame a torre 118.6. Obrigado, até daqui. Salvador, boa noite, o TAM 3226, vai passar o externo, trem baixo, reservado. 3226, autorizado o pouso, pistão no zero. O vento 140 graus, 5 nós. 140 com 5, livre pouso, obrigado. O trem está autorizado, chama o taxi. Autorizado, vai chamar para o taxi, vai ter o tempo. Centro. Uma posição 5 para o número 06 da roupa. Sim, ativo, esquerda, botão 5. Obrigado. Está para o 030 da presente. Por 25 milhas, é, após 25 milhas, a proladona, devido aos CDs à direita. Está autorizado. 1020 desvios, informe a proladona. Afirmativo. Livre desvios, reportará a proladona. Desce a 3000 com 1014. Localizador, voo 643. 643, passando Duna, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, boa, voo 643. Boa. Oi, Salvador, boa noite, voo 643, na final da 10. Ciente 643, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando, 643. Agora you are clear to taxi via Juliet and Alpha to holding short 1810, report ready for takeoff, tower 118-6. Juliet Alpha to hold short of 1810 and 86, holding short for runway 226, Solos 45, livre à direita, táxi via Alfa e chama antes da Juliette, mantém a minha escuta. Táxi Alfa antes da Juliette chama, tá 3226. É 43, livre pouso, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso, 990, voo 643. Cruzou 90, informação Bravo. 7-4, chegada a Mari, descida para 3 mil pés, 1-0, 1-3, ajuste, vigilância. Ok, vai para 3 mil, 1-0, 1-3 na Mari, 7-4, gol. Gol 1-0-2-0, continue descida para 2 mil pés, informa ajuste, 1-0, 1-3. 2 mil com BRT. Táxi direito, até o ponto de espera, chame e ponto para decolagem 2186. Táxi direita, no ponto de espera da 1-0-2-6, 1-0-5, boa noite. Pode prosseguir em frente, mantém posição antes da Índia, ok? Aguardando a aeronave da Gol que vai sair na Índia. Após ela, ingressa esquerda, portão 1. Ok, vai ingressar, aguardar antes da Índia, o TAM 3226. É, a próxima frente, pode passar essa daí antes da próxima. Ó, paciente, 3226. Pode entrar Juliette e virar à direita, o TAM 3226? É, possível a via Índia, que o gol já tá passando, que eu tô com a aeronave, já tá autorizado a taxiar, que vai sair na Juliette aí, tá um pouquinho atrás. Opa, tranquilo. Índia, tá 3226. 643, Solos 48, livre à direita, táxi Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, gol no 643. Sou Salvador, boa noite, 1805, não pode esperar, dando 0, pronto pra decolagem. Autorizado, Alemã, tem 805. Alemã tem, o 1805. We will echo to your right now and taxi via Alpha until holding short on 1-0. Turn livre de decolagem, vento 1 no 60 graus, 8 nós. Pelo decolagem, pista 1-0, gol no 805.